Diz que eu me lembro, que eu me lembro e você me deixou. Diz que eu não tenho, não tenho mais vergonha desse amor. Se tudo que me deu não vale nada mais, se tudo se perdeu, eu te escrevi na folha de um livro velho que nunca ninguém leu. Que nunca ninguém leu. Fala pra mim, sem mentira, sem olhar pra trás. Vai, faz assim, me esquece pra mim nunca mais. Fala pra mim, sem mentira, sem olhar pra trás. Faz assim, me esquece pra mim nunca mais. Joga a mãozinha pra cima assim, vergonha não. Tá bonito, vamos lá. Diz que eu me lembro, que eu me lembro e você me deixou. Diz que eu não tenho, não tenho mais vergonha desse amor. Se tudo que me deu não vale nada mais, se tudo se perdeu, eu te escrevi na folha de um livro velho que nunca ninguém leu. Que nunca ninguém leu. Fala pra mim, sem mentira, sem olhar pra trás. Faz assim, me esquece pra mim nunca mais. Fala pra mim, sem mentira, sem olhar pra trás. Vai, faz assim, me esquece pra mim nunca mais. Fala pra mim, sem mentira, sem olhar pra trás. Vai, faz assim, me esquece. Se pra mim nunca mais. Vai, faz assim, me esquece pra mim nunca mais. Em que eu me lembre, você me deixou. Valeu, moçada! Ei!